O baile é um castelo, Verônica rainha. Furacão é o trono, Romulo, rei da lourinha. Nós somos o ser, sou soldado de fé. Vila Sabé Jordão, pegadores de mulher.